Parada, neguinho suspeito, penitenciária. Que minha cabeça vou abaixar. Gladiador preparado, pronto para espumar. O país está amazonando, na sua bandeira é uma bunda. Festa orgia de ponta a ponta. Que no reality se estejou. Palhaçada, sacanagem, embora apelação. Cadê o entretenimento? Uma vergonha num país que está com grande crescimento. Quem disse? Sem liberdade de expressão, somente uma emissora tem o direito de transmissão. Onde está a competitividade? Assistir TV de domingo, jazz, efeito zap. Exija conteúdo, controle e qualidade. Ficção, realidade, yeah. Você quem sabe, diz pra mim. Se isso é democracia, me apresenta. Muito prazer, sociedade alternativa. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Escute sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar.